golpe no pescoço. Acender um intervalo pelo filtro, usar um extintor como lençol. Jogar a bola quadrico na cama, ficar deslizando pelo teto. Todos ateus.